Fecheiros 118, capítulo 64, última oportunidade. É como o beisebol, garanti-lhe, longos períodos de tédio, pontuados por momentos curtos de atividade intensa. Ela riu-se e em seguida parou de repente, fazendo uma careta. Intensa, percebo. Ufa! Mostrou um sorriso meio torto. Pelo menos nos jogos de beisebol bebe-se cerveja e comem-se cachorros quentes nas partes chatas. Jamie, aproveitando a única parte desta conversa que fazia sentido, inclinou-se para a frente. Há um jarro pequeno de cerveja na despensa, disse ele, a olhar de relance para Brianna com ansiedade. Queres que vá buscar? Não, disse eu. A menos que tu queiras um pouco. Álcool não faria bem ao bebé. Ah, mas e o cachorro quente? Ele pôs-se de pé e fletiu as mãos, obviamente a preparar-se para sair à caça de um. É um tipo de salsicha no pão, expliquei, a esfregar o lábio superior numa tentativa para não morrer. Olhei para Brianna. Acho que ela não quer um. Pequenas gotas de suor tinham aparecido repentinamente na sua testa e ela estava pálida à volta dos olhos. Credo, disse ela. Interpretando esse comentário pela aparência dela, Jamie pressionou-lhe de imediato o pano úmido no rosto e no pescoço. Coloca a cabeça entre os joelhos, rapariga. Ela olhou para ele com fúria. Não consigo colocar a cabeça perto dos joelhos, disse ela, a ranger os dentes. Então o espasmo relaxou e ela respirou fundo e a cor voltou-lhe ao rosto. Jamie olhou para ela e para mim, a franzir o sobrolho com preocupação. Deu um passo hesitante em direção à porta. Bem, acho melhor eu ir, se tu não me deixes. Mas isso é, quero dizer, tens a mãe e... Não me deixes, repetiu ela. Agitada, inclinou-se e agarrou-lhe o braço, a sacudi-lo para enfatizar. Não pode deixar. O senhor disse que eu não morreria. Ela olhava intensamente para o rosto dele. Se ficar, vai ficar tudo bem, eu não morro. Falou com tanta intensidade que eu senti um súbito espasmo de medo apertar-me as entranhas, forte como a dor do parto. Ela era grande, forte e saudável. Não deveria ter problemas no parto. Mas eu também era bastante grande e saudável. E há 25 anos tinha perdido um nado morto aos 6 meses e quase morri também. Eu poderia protegê-la dos desconfortos do parto, mas não havia como curar uma hemorragia repentina. O melhor que eu poderia fazer em tais circunstâncias seria tentar salvar o filho dela por meio de uma cesariana. Mas decidi não olhar para a caixa, na qual a lâmina esterilizada estava pronta a ser usada, para o caso de ser precisa. Não vais morrer, Bri, disse eu, da maneira mais tranquila que consegui. E pusei uma mão no ombro dela. Mas ela deve ter sentido medo sob a fachada profissional. O seu rosto contorceu-se e ela pegou-me na mão com força. Fechou os olhos e respirou pelo nariz, mas não gritou. Abriu os olhos e olhou diretamente para mim, as pupilas dilatadas, de modo que ela parecia olhar através de mim para um futuro que só ela conseguia vislumbrar. Se eu morrer, disse ela, a passar a mão na barriga inchada. Mexia a boca, mas o que ela pretendia dizer não conseguia ser dito. Levantou-se com esforço e apoiou o peso do corpo em Jamie, o rosto escondido no ombro dele, a repetir: Pá, não me deixes, não. Não te vou deixar, Alianan. Não tenhas medo, vou ficar contigo. Ele abraçou-a a olhar para mim por cima da cabeça dela, sem saber o que fazer. Caminha com ela, disse eu a Jamie, ao vê-la inquieta. Como um cavalo com cólicas, acrescentei, quando ele pareceu não entender. Isso fez com que ela se risse. Com o ar de um homem que se aproxima de uma bomba armada, ele colocou o braço à volta da cintura dela e levou-a lentamente pelo quarto. Tendo em conta o tamanho dos dois, o som que faziam parecia o de alguém a puxar um cavalo. Tudo bem? Ouvi-o perguntar com ansiedade na primeira volta. Eu aviso quando não estiver tudo bem, disse ela. Estava quente para meados de maio. Abri bem as janelas e as fragrâncias de phlox e aquilégia entraram, misturadas com o ar fresco e úmido do rio. A casa foi tomada por um ar de expectativa, disposição com um vestígio de medo subjacente. Jocasta andava de um lado para o outro na varanda lá embaixo, demasiado nervosa para ficar quieta. Betty espreitava a cada poucos minutos para perguntar se precisávamos de alguma coisa. Fedes veio da despensa com um jarro de leite, caso fosse preciso. Brianna, concentrada em manter os olhos fechados, apenas abanou a cabeça para recusar. Eu bebriquei um copo, mentalmente a verificar os preparativos. A verdade é que não havia muita coisa que fosse preciso fazer para um parto normal e não havia muito que se pudesse fazer se não fosse. A cama estava coberta com cobertores velhos e listrados para proteger o colchão. Havia uma pilha de panos limpos à mão e uma vasilha de água quente renovada a cada meia hora, mais ou menos, pela copeira. Água fria para bebricar e para molhar a testa. Um pequeno frasco de óleo para massajar. O meu kit de sutura por perto para prevenir. E fora isso, tudo dependia de Brianna. Depois de caminhar durante quase uma hora, ela parou no meio do quarto a segurar o braço de Jamie e a respirar pelo nariz, como um cavalo ao fim de uma longa corrida. Quero deitar-me, disse ela. Eu e Fedre tirámos-lhe o vestido e colocámo-la na cama com a túnica. Pusei as mãos na protuberância enorme da sua barriga, encantada com a possibilidade do que já tinha acontecido e do que aconteceria em breve. A rigidez da contração passou e consegui sentir as curvas do bebê por baixo da cobertura fina e de textura parecida com borracha de pele e músculo. Era grande, percebi, mas parecia estar deitado corretamente, com a cabeça para baixo e totalmente encaixado. Normalmente, os bebés prestes a nascer ficavam muito quietos, intimidados pela comoção à sua volta. Este estava a mexer-se. Senti um movimento leve e distinto contra a minha mão ao sentir um cotovelo destacar-se. Pai! Brianna esticou o braço sem olhar, a debater-se, quando uma contração tomou conta do seu corpo inesperadamente. Jamie lançou-se para a frente e segurou-lhe a mão, apertando-a com força. Estou aqui, Abeanach, estou aqui. Ela respirou com força, o rosto vermelho, e depois relaxou a engolir em seco. Quanto tempo? Perguntou ela. Estava de frente para mim, mas não olhava para mim. Não estava a olhar para nada. Não sei, não muito, acho eu. As contrações estavam a ocorrer com 5 minutos de intervalo, mas eu sabia que elas poderiam continuar assim durante muito tempo ou acelerar de repente. Não havia forma de saber. Uma brisa suave entrava pela janela, mas ela suava. Limpei-lhe o rosto e o pescoço de novo e esfreguei-lhe os ombros. Estás a portar-te muito bem, meu amor, murmurei-lhe. Muito bem. Olhei para Jamie e sorri. Tu também. Ele tentou retribuir o sorriso. Também estava a suar e tinha o rosto pálido, não vermelho. Fale comigo, pá, disse ela. Hã? Ele olhou para mim assustado. O que devo dizer? Não importa, disse eu. Conta-lhe histórias, qualquer coisa para a distrair. Ah, deves ter ouvido esta. Abtrote, a fiandeira? Brianna resmungou em resposta. Jamie parecia apreensivo, mas começou mesmo assim. Bem, aconteceu que numa antiga quinta que ficava perto do rio, vivia uma jovem chamada Maisie. Tinha cabelo ruivo e olhos azuis e era a rapariga mais linda de todo o vale. Mas ela não tinha marido porque... Parou assustado. Eu arregalei-lhe os olhos. Ele tossiu e continuou claramente sem saber o que mais fazer. Ah, porque naquela época os homens eram sensatos e em vez de procurarem raparigas lindas para serem suas noivas, procuravam raparigas que sabiam cozinhar e tecer, que pudessem tornar-se donas de casa exemplares. Mas Maisie... Brienne emitiu um som sobre-humano. Jamie rangeu os dentes por um momento, mas continuou a segurar-lhe as duas mãos com força. Mas Maisie amava a luz nos campos e as aves nos vales. A luz desapareceu gradualmente da sala e o cheiro das flores quentes ao sol foi substituído pelo cheiro de mato dos salgueiros perto do rio e pelo cheiro fraco da lenha da cozinha. A túnica de Brienne estava completamente encharcada, colada à sua pele. Pressionei os polegares nas suas costas, logo acima das ancas, e ela estrebuchou fortemente contra mim, a tentar aliviar a dor. Jamie permaneceu sentado com a cabeça baixa, a segurar-lhe obstinadamente as mãos, ainda a falar baixinho, a contar histórias sobre focas e caçadores de focas, sobre gaitistas e elfos, sobre os grandes gigantes da Gruta de Fingal e sobre o cavalo negro do diabo que atravessa o ar mais depressa do que o pensamento entre um homem e uma criada. As dores tinham intervalos mais curtos. Fiz um gesto para Fedes, que saiu a correr e voltou com um círio aceso para iluminar as velas nos candeeiros. A iluminação era ténue no quarto e a temperatura era amena e nas paredes era possível ver sombras. A voz de Jamie estava rouca. Brienne já estava perto. De repente ela soltou-se dele e sentou-se a segurar os joelhos, o rosto muito vermelho devido ao esforço, a empurrar. Agora, disse eu. Ajeitei as almofadas rapidamente por baixo dela. Fiz com que ela se recostasse na cabeceira e chamei Fedre para segurar a vela perto de mim. Untei os dedos, enfiei a mão por baixo da túnica dela e toquei a carne que não tocava desde que ela era bebê. Esfreguei lenta e delicadamente a falar com ela, sabendo que não fazia muita diferença o que eu dissesse. Senti a pressão, a mudança repentina nos meus dedos, um relaxamento e, em seguida, outra vez. Um jato inesperado de líquido amniótico esguichou na cama e pingou para o chão, enchendo o quarto com o cheiro de rios fecundos. Esfreguei mais, a rezar para que não viesse depressa demais, para não a rasgar. O círculo de carne abriu-se de repente e os meus dedos tocaram algo molhado e duro. Relaxamento? E ele foi para trás, para longe, deixando as pontas dos meus dedos a formigarem, com a sensação de ter tocado em alguém totalmente novo. Mais uma vez, a grande pressão, o empurrar, e de novo o regresso lento. Puxei para cima a bainha da túnica, e com o empurrão seguinte, o círculo esticou-se de forma inacreditável, e uma cabeça... parecida com uma gárgula chinesa, apareceu com um esguicho de líquido amniótico e sangue. Eu vi-me frente a frente com uma cabeça branca cerosa como um rosto contraído que fazia uma careta de fúria para mim. O que é? Um menino? A pergunta de Jamie com voz rouca arrancou-me da surpresa que eu sentia. Espero que sim, disse eu, a limpar com o polegar o muco do nariz e da boca. É a coisa mais feia que já vi. Que Deus ajude se for menina. Brienne emitiu um som que podia ter começado como gargalhada e virou-se com muito esforço a gritar. Mal tive tempo de enfiar os dedos e virar um pouco os ombros largos para ajudar. Ouvi um pop alto e uma forma longa e úmida deslizou no cobertor, a mexer-se como uma truta na terra. Peguei numa toalha limpa de linho e envolvi-o. Era um ele. O saco escrotal surgiu, redondo e roxo, entre as coxas gordas. E verifiquei os seus sinais de apegar. Respiração, cor, atividade, tudo bem. Ele emitia sons agudos e irritadiços, explosões curtas de gritos. Não era bem um choro, a dar pequenos socos no ar. Deitei-o na cama, uma mão em cima dele. Enquanto verificava Brianna, as coxas dela estavam manchadas de sangue, mas não havia sinal de hemorragia. O cordão ainda estava a pulsar, uma serpente grossa e molhada de ligação entre eles. Ela estava ofegante, deitada de costas nas almofadas amassadas, o cabelo colado às têmporas, um sorriso enorme de alívio e triunfo no rosto. Pusei uma mão na barriga dela, repentinamente flácida. No fundo, senti a placenta a soltar-se, quando o seu corpo soltou o último elo físico com o filho. Mais uma vez, linda, disse-lhe baixinho. A última contração fez a barriga tremer e a placenta deslizou. Atei o cordão e coloquei o bebê nos braços dela. Ele é lindo, sussurrei. Deixei-o com ela e foquei a minha atenção em assuntos imediatos, massageando-lhe a barriga com firmeza com os punhos para incentivar o útero a contrair-se e a parar de sangrar. Ouvi a animação espalhar-se pela casa quando Fedre desceu as escadas para espalhar a notícia. Ergui o olhar uma vez e vi Brianna reluzente, ainda a sorrir de orelha a orelha. Jamie estava atrás dela também a sorrir, as faces molhadas pelas lágrimas. Ele não lhe disse nada em gaélico e, ao afastar-lhe o cabelo do pescoço, inclinou-se e beijou-a com cuidado atrás da orelha. Ele está com fome? A voz de Brianna saiu grave e rachada e ela tentou pigarrear. Devo alimentá-lo? Experimenta e vê. Às vezes eles ficam sonolentos logo a seguir e às vezes querem mamar. Ela mexeu na gola da túnica e soltou o cordão, expondo um seio cheio. O bebê emitiu resmungos quando ela o virou sem jeito para si e os seus olhos abriram-se de surpresa quando ele agarrou o mamilo com ferocidade repentina. Forte, não? Disse eu. E percebi que estava a chorar quando senti o gosto de sal das minhas lágrimas descer até ao meu sorriso. Algum tempo depois, mãe e filho, limpos e confortáveis, comida e bebida trazidas para Brianna e uma última verificação de que tudo estava bem, caminhei para as sombras da galeria superior. Sentia-me agradavelmente desligada da realidade, como se estivesse a caminhar a uns 30 centímetros do chão. Jamie tinha descido para contar a John. Estava à minha espera ao fundo das escadas. Recebeu-me de braços abertos, sem dizer nada, e beijou-me. Quando me soltou, vi as marcas vermelhas das unhas de Brianna nas mãos dele, ainda não totalmente desaparecidas. Portaste-te muito bem, sussurrou-me ele. Então, a alegria dos seus olhos parou num sorriso enorme. Avó. Ele é moreno ou loiro? Perguntou Jamie de repente a apoiar-se num cotovelo ao meu lado da cama. Contei os dedinhos dele, mas nem me lembrei de ver. Não se consegue ver ainda, disse eu sonolenta. Eu tinha contado os dedos dos pés e pensado nisso. Ele é meio roxo avermelhado e ainda está coberto pelo verniz, a camada branca pelo corpo todo. Provavelmente teremos que esperar um ou dois dias até a pele dele ganhar a cor natural. Ele tem um pouco de cabelo escuro, mas é do tipo que cai depois do nascimento. Espreguicei-me a aproveitar a dor agradável nas pernas e nas costas. O trabalho de parto era um trabalho difícil, até mesmo para uma parteira. Não provaria nada, ainda que ele fosse claro, já que Brianna também é. Ele também pode ser. Sim, mas se fosse moreno, saberíamos com certeza. Talvez não. O pai dele era moreno, o meu também. Ele poderia ter genes recessivos e nascer moreno, mesmo se... Ele poderia ter o quê? Tentei, sem sucesso, pensar se Gregor Mendel já tinha começado a experimentar com as ervilhas, mas desisti, demasiado ensonada para me concentrar. De qualquer modo, Jamie evidentemente não tinha ouvido falar dele. Ele poderia ser de qualquer cor e não saberíamos com certeza, expliquei. Bocejei. Não saberemos até que ele cresça um pouco e comece a parecer-se com alguém. E mesmo assim, parei de falar. Será que importava tanto quem era o seu pai, quando ele não teria nenhum? Jamie virou-se na minha direção e envolveu-me num abraço por trás. Dormimos nus e os pelos do seu corpo roçaram na minha pele. Beijou-me delicadamente na nuca e suspirou, a respiração quente a fazer-me cócegas no ouvido. Eu estava quase a dormir, demasiado feliz para me entregar totalmente aos sonhos. Algures próximo dali, ouvi um grasnado abafado e um murmúrio de vozes. Pois, bem, a voz de Jamie despertou-me alguns momentos depois. Ele pareceu-me obstinado. Se não conheço o pai dele, pelo menos tenho a certeza de quem é o avô. Também tenho, avôzinho. Agora dorme. O amanhã trará as suas preocupações. Ele roncou, mas os seus braços relaxaram à volta do meu corpo, a mão a envolver-me o seio, e em momentos estava a dormir. Eu fiquei de olhos abertos, a observar as estrelas pela janela aberta. Por que é que eu tinha dito aquilo? Era a frase preferida de Frank, uma que ele usava sempre para acalmar Brianna ou a mim quando nos preocupávamos com as coisas. O amanhã trará as suas preocupações. O ar na sala estava vivo. Uma brisa suave soprava as cortinas e o frio tocou-me no rosto. Sabes? Sussurrei sem emitir som. Sabes que ela tem um filho? Não houve resposta, mas a paz tomou conta de mim gradualmente no silêncio da noite e eu finalmente entreguei-me aos sonhos.